tão bom poder realizar os nossos sonhos, não é mesmo, irmã? E se você realizou pelo menos um sonho da sua vida, pode ter certeza que tem uma grande mulher por trás disso. Pintava o próprio cabelo pra economizar. Organizava a casa antes dele chegar. Deixou o conforto da casa dos pais. Confiou demais naquele rapaz que jurou até que a morte nos separe. E o que separou foi uma vida. Espalhando brinquedo pela casa toda. Separada, dois empregos pra pôr comida em casa. Enfrentou tudo e nunca reclamou de nada. Ela é mais uma entre milhões que foi pai e mãe. Da casa dos pais, confiou demais naquele rapaz que jurou até que a morte nos separe. E o que separou foi uma vida. Separada. Mas agora bem melhor acompanhada de um anjo espalhando brinquedo pela casa toda. Empregos pra pôr comida em casa. Enfrentou tudo e nunca reclamou de nada. Ela é mais uma entre milhões. Separada. De um anjo espalhando brinquedo pela casa toda. Separada. Dois empregos pra pôr comida em casa. Enfrentou tudo e nunca reclamou de nada. Ela é mais uma entre milhões que foi pai e mãe nessa estrada. É, irmã, tem muita mulher guerreira nesse Brasil. Separada, mas agora tem melhor acompanhada. De um anjo espalhando pela casa toda. Mais alto, vem. Separada. Dois empregos pra pôr comida em casa. Enfrentou tudo e nunca reclamou de nada. Ela é mais uma entre milhões que foi pai e mãe nessa estrada. Pra todas as mulheres do Brasil, pra minha mãe, para todas as mulheres guerreiras.